Não passei pela triagem, em busca de ato de coragem. Não me diga bobagem, revoga a lei da vadiagem. Homenagem não serve se tudo desmoronar. Atacar, cai e levanta, tudo desanda, tenta acreditar. Potes vazios, bolsas cheias, poeira e centelha. Teoria do caos é comprovada em dia de ceia. Tentativa de esconder o rosto pra fugir da cadeia. O dono da porra toda autorizou o espetáculo. A margem da paisagem tá lotada de verdade. Somos colcha de retalho, retardando a vaidade e nossa incapacidade de viver sem muro. O cinismo nos diz muito com o tiro no escuro. Fizeram barulho e o mestre bateria ritmou. Me conecto no sonho com o que ancestral cantou. Na busca do revinte contra a guerra continuada. Tenho rimas rasteiras, esquivas, pernadas.